Em janeiro começaram essas demolições dos anexos que estavam desocupados. Segunda-feira, dia 3 deste mês, veio aí a senhoria, disse que tínhamos 15 dias para sair das habitações, que vinham demolir tudo. Foi tudo de boca, nunca teve cá ninguém do tribunal, nunca teve cá ninguém de nada. Eu só conhecia esta senhora agora, dia 3 de abril, porque eu nem a conhecia, sabia que a mãe nos deixava ficar cá, a mãe nunca pôs problemas, sabia que nós estávamos todos cá, sabia que estávamos à espera da habitação social. Não faço intenções de ficar cá e tenho completa noção que os proprietários querem um imóvel que é deles. Eu quero alguma resposta da Câmara e que não faz sentido nenhum as coisas sermos abordadas com 15 dias para sair daqui. Foi tudo de boca, não temos papéis de nada, nunca teve cá ninguém no tribunal. E desde que eles vieram para aqui mexer, ratos por todo lado, sentimos os ratos no telhado. Esta realidade é difícil, é muito difícil. Nas casas chovem, quase todas as casas chovem lá dentro, sim, todas elas. E pronto, é a roupa, a gente às vezes tem que lavá-la à mão, não é? Porque não temos luz, temos que lavá-la à mão. E a gente não está, tipo, toda a gente critica-nos, onde na verdade não sabem bem qual é a nossa realidade. Porque a gente está aqui não é porque a gente quer, é porque a gente precisa de estar aqui. Porque a gente não tem sítio para onde ir. Não é qualquer pessoa que queira dar trabalho a um cigano, que é mesmo assim, não é? A gente tenta procurar um trabalho para a gente melhorar um bocadinho a nossa qualidade de vida, nada, é-nos negado. E é mesmo assim, com os preços que estão as casas, a gente nem tem margem para conseguir arrendar uma casa. E a gente, muitas das vezes, tenta buscar respostas no Iru, na Câmara, e nunca nos dão. Eu sempre vivi no Porto, sempre vivi nesta freguesia. Achei sempre que a Câmara que tem habitações sociais vazias, para as quais eu já mandei e-mails para homens com moradas aqui, mesmo aqui no bairro de Ramal das Campinas, vazias. E tentei fazer estes pedidos e foram-me sempre negados. Tenho pedidos na Dama Social, tenho pedidos no Iru. A Segurança Social mete-nos em quartos precários, com prostituição à porta ou com toxicodependentes, coisas assim que não faz sentido nenhum. Há crianças. A renda acessível é uma renda de 500 euros de um T1, em que eles me explicam que já baixaram 20% do valor inicial e para me candidatar teria que ter o dobro do valor mensal por agregado. Sendo eu sozinha, ninguém recebe. A casa que eu vi era de 550 euros, ninguém recebe 1.100 euros num agregado com uma pessoa sozinha. Tenho aqui um senhor a viver há 26 anos, que eu acho que até é o que tem um problema maior, porque o senhor não sabe expressar muito bem, então não consegue mexer-se, não tem nenhum tipo de retaguarda. E está aqui um senhor há 15 anos também, que também diz que não vai embora daqui, porque está aqui há 15 anos e ele nunca falaram com ele. Isto é tudo, não faz sentido nenhum. Isto foi uma situação mesmo complicada e sem respostas. Não vale a pena já.